Fora. Fora, carniça doente. Fora, marafona, cara de vela. Senhora Capuleto diz, ora essa. Estás maluco? Julieta diz, bondoso pai, de joelhos vos suplico ouvirdes-me, paciente, uma palavra. Capuleto diz, vai-te enforcar, rapariguinha à toa. Tipo desobediente. Já te mostro. Vai quinta-feira à igreja, ou não me encares nunca mais, nunca mais. Não me repliques coisa nenhuma. Basta. Não me fales. Nos dedos sinto cócegas. Pensávamos, mulher, que nossa dita era pequena, porque Deus só nos dera uma menina, mas vejo agora que esta já nos sobra e que com ela a maldição nos veio. Rameira à toa. Ama diz, Deus do céu que a ampare. Procedeis mal, senhor, por insultá-la desse modo. Capuleto por quê, dona Prudência? Guardai na boca a língua sabe tudo. Ide mais ensinar vossas comadres. Ama de mal não disse nada. Capuleto bom proveito. Ama não se pode falar. Capuleto paz, resmungona. Velha tonta. Guardai vossas sentenças para vossas iguais. Não precisamos delas aqui. Senhora Capuleto estáis muito excitado. Capuleto sacramento de Deus. É de deixar-me louco de todo. Dias e mais dias, a toda hora, de noite, o ano inteirinho, no trabalho, no jogo, só, no meio dos companheiros, tinha apenas uma preocupação, saber lá, enfim, casada. E agora que arranjei um gentil homem de nobre parentesco, jovem, rico, de fina educação, forrado, como se costuma dizer, de qualidades excepcionais, e tão proporcionado como melhor não fora concebível, lá vem uma coisinha choramingas, uma boneca cheia de lamúrias, ao lhe sorrir a sorte, declarar-me, sou muito nova, amar não me é possível, não desejo casar-me, desculpai-me, por obséquio. Pois não, vou desculpar-vos, se não quereis casar. Procurai pasto onde bem entenderdes, que aqui em casa não ficareis comigo. Refleti, vede bem, gracejar não é meu hábito. Quinta-feira está perto, aconselhai-vos com o coração. Se fordes minha filha, por mim a meu amigo sereis dada. Mas se o não fordes, enforcai-vos, e de pedir esmola, perecer de fome, morrer na rua, pois pela alma juro, jamais hei de reconhecer-te e nunca quanto for meu te poderá ser útil. Reflete bem, pois não serei perjuro. Sai, Julieta, não haverá piedade em meio às nuvens, para dor me sondar até o mais fundo? Oh, não me repilais, bondosa mãe. Adiai esse esposório pelo prazo de um mês, uma semana, ou se impossível vos for tal coisa, preparai o tálamo nupcial no monumento em que Tebaldo se encontra sepultado. Senhora Capuleto diz, não me fales. Não digo nada, faze o que entenderes, que para mim não representas nada. Sai. Julieta diz, ó Deus. Ó ama, como evitar isso? Tenho esposo na terra, a fé, no céu. De que modo essa fé poderá vir-me de novo para a terra, a menos que ele do céu me envie, após deixar a terra? Conforta-me, aconselha-me. Ó tristeza, usar o céu de tais estratagemas com um ser tão delicado. Não me dizes uma palavra, ao menos? Como pensas, ama? Nenhum consolo? Ama diz, sim, digo isto, Romeu está abalido, o mundo todo contra nada, em como ele não retorna para vos reclamar. Mas ainda mesmo que retorne, forçoso é que isso seja muito às ocultas. Ora, estando as coisas nesse pé, mais razoável me parece desposar diz o conde. Oh, que fidalgo tão gracioso! Romeu, ao lado dele, não é mais do que um pano de cozinha. Uma águia, senhorita, não tem olhos tão penetrantes, verdes e bonitos como os de Paris. Quero que maldito fique meu coração, se venturosa não vos fizer este segundo esposo. De muito outro ele vence, e ainda mesmo que não vencesse, aquele já está morto, ou é como se estivesse, por viverdes aqui, sem uso algum fazerdes dele. Julieta diz, falas de coração? Ama diz, e também de alma. Julieta diz, amém. Ama diz, como? Julieta diz, soubeste consolar-me maravilhosamente. Vai e diz a minha mãe que por haver deixado meu pai aborrecido, fui à cela de Frei Lourenço, com o fim de confessar-me para ser absolvida. Ama diz, dir-lhe-ei isso, procedeis bem. Sai, Julieta diz, ó velha amaldiçoada! Ó demônio perverso! Que pecado será maior, querer me ver perjura, ou insultar meu senhor com a mesma boca que o exaltou sobre tudo neste mundo tantos milhões de vezes? Conselheira, podes ir. Dora em diante, separados tu e meu peito estais. Vou ver o monge. Dar-me-á agudo remédio. Vindo a falhar tudo, porém na morte todo meu estudo. Sai. Ato 4 Cena 1 Verona. Cela de Frei Lourenço. Entram Frei Lourenço e Paris. Frei Lourenço diz, quinta-feira, senhor. O prazo é curto. Paris diz, foi o pai Capuleto que assim quis, sem que eu propenso esteja para a frouxa deixar a pressa dele. Frei Lourenço diz, mas dissestes que não sabeis ainda o que a donzela sobre isso resolveu. Esse caminho não o considero certo, não me agrada. Paris diz, chora sem pausa a morte de Tebaldo. Por essa causa, pouco conversamos a respeito de amor, não sorri Vênus numa casa de lágrimas. Agora, senhor, ficai sabendo que o pai dela considera nocivo ela entregar-se desse modo à tristeza, e tem em sua sabedoria posto pressas núpcias, para assustar a inundação das lágrimas. O que na solidão toma incremento, pode minguar na vida em sociedade. Sabeis, pois, as razões de tanta pressa. Frei Lourenço à parte quisera não saber quais os motivos que a dilação obrigam. Vede, conde, aí vem a dama em direção à cela. Entra Julieta. Paris diz, feliz encontro, minha esposa e dona. Julieta diz, assim poderá ser, quando casar-me. Paris diz, o poderá será na quinta-feira próxima. Julieta diz, o que tiver de ser, será. Frei Lourenço diz, é um dito muito certo. Paris diz, aqui viestes para vos confessar com este monge. Julieta diz, dar-vos uma resposta, já seria confessar-me convosco. Paris diz, revelai-lhe que me tendes amor. Julieta diz, a vós diria que lhe dedico amor. Paris diz, do mesmo modo lhe direis que me amais, tenho certeza. Julieta diz, se assim fosse, teria mais valia não vos dizer no rosto, mas nas costas. Paris diz, pobre alma, o rosto as lágrimas te ofendem. Julieta diz, é vitória pequena para as lágrimas, pois, antes disso, ele já era feio. Paris diz, mas o ofendeste agora, assim falando, do que com tuas lágrimas. Julieta diz, calúnia não foi, senhor, só disse o que é verdade. Paris diz, teu rosto é meu, com isso caluniaste. Julieta diz, pode ser, que a mim mesma não pertence. Tendes vagar agora, santo padre, ou voltar devo à tarde, para a missa. Frei Lourenço diz, tenho vagar agora, minha filha pensativa. Senhor, será preciso que nos deixeis sozinhos. Paris diz, Deus não queira que eu possa perturbar a devoção. Julieta, quinta-feira, bem cedinho, hei de vos despertar. Até esse instante, adeus, ficai com este beijo pio. Sai. Julieta diz, oh, fecha a porta logo. E, após a teres fechado, vem também chorar comigo. Já não há esperança, nem remédio, não há socorro algum. Frei Lourenço diz, o Julieta, já sei do teu desgosto. Ele ultrapassa de muito meus espíritos. Disseram-me que vais casar na quinta-feira próxima com o Conde Paris, sem que nada possa adiar a cerimônia. Julieta diz, não me fales, padre, no que soubeste a esse respeito, se o meio não disseres de evitá-lo. Se em toda a tua ciência não achares nenhum recurso, ao menos chamai sábia minha resolução, pois esta faca já me ensejará remédio pronto. Meu coração e o de Romeu reunidos foram por Deus, as mãos tu nos juntaste. Antes, pois, que esta mão, por ti fechada na de Romeu, possa servir de timbre para outra transação, ou que o meu fido coração, com perfídia revoltosa, corra para outro, assim os dois liquido. Por tudo isso, com tua experiência, dá-me logo um conselho. Do contrário, verás como esta faca sanguinária de árbitro vai servir entre mim própria e a minha dor imensa, decidindo sobre o que a autoridade de teus anos e de tanto saber não conseguiram levar a termo honroso. Não retardes a resposta. Viver me causa tédio, se falar não me vieres do remédio. Frei Lourenço diz, para, filha. Vislumbro uma esperança, mas a tal ponto desesperadora, como é desesperado que queremos impedir que aconteça. Se energia tem suficiente para suicidar-te, só para a mão não dar ao Conde Paris, será melhor, então, que te resolvas a empreender algo, que suicídio lembra, para afastar o opróbrio, assim lutando com a morte, para dela te furtares. Se ousares isso, arranjarei os meios. Julieta diz, oh, mandai que eu me jogue das ameias daquela torre, mas de casamento com o conde não faleis, ou concitai-me a andar pelas estradas de assaltantes, ou a esconder-me em ninhos de serpentes, amarrai-me com ursos rugidores, numa carneira me fechai à noite, cheia de ossos humanos, que se choquem, de tíbias negras, crânio sem mandíbulas, mandai-me entrar num túmulo recente, para esconder-me, ao lado do defunto. Sob sua própria mortalha, coisas essas que, só de ouvir, tremer já me fizeram. Sem a menor vacilação, sem medo, tudo farei, contanto que prossiga como esposa sem mancha de quem amo. Frei Lourenço diz, escuta, então, vai para casa, mostra-te alegre e dize que disposta te achas a desposar o conde. Quarta-feira é amanhã, amanhã, à noite, deita-te sozinha, sem que fique a ama no quarto. Toma este frasco, e quando te deitares em tua cama, bebe seu conteúdo, que pelas veias, logo, há de correr-te humor frio, de efeito entorpecente, sem que a bater o pulso continue em seu curso normal, parando logo. Calor nenhum nem hálito tua vida poderão atestar, mudadas ficam essas rosas das faces e da boca em cinza desmaiada, a cair vindo as janelas dos olhos, como quando fecha o dia da vida a morte escura. Do maleável poder os membros todos ficando, então, privados, hão de frios e rígidos tornar-se como a morte. 24 horas ficarás com esse tétrico aspecto da engelhada morte, para acordar como de um doce sono. Quando, portanto, cedo vier o noivo despertar-te do leito, estarás morta. Então, como é costume em nossa terra com belas vestes, num esquife aberto, postas serás no mesmo antigo túmulo em que toda a família Capuleto tem sido sepultada. Nesse e-mail, antes de despertares, Romeu há de, por minhas cartas, conhecer o que houve virá para cá. Aguardaremos, eu e ele, que despertes, conduzindo-te Romeu, na mesma noite, para Mantua. Do opróbrio ameaçador esse projeto te livrará, se o medo feminino ou o capricho volúvel, à última hora, não te privarem do valor consueto. Julieta diz, dai-mo, e verei se tenho medo. Frei Lourenço diz, eis aqui. Parti logo e conservai-vos nessa resolução. Vou mandar prestes a Mantua um portador com uma carta de minha parte para teu marido. Julieta diz, triunfe o amor, e eis tudo resolvido. Adeus, meu caro padre. Saem. Cena 2. O mesmo, sala em casa de Capuleto. Entram Capuleto, senhora Capuleto, ama e criados. Capuleto diz, convidai as pessoas desta lista. Sai o criado. E tu, maroto aí? Vai contratar-me 20 hábeis cozinheiros. Segundo criado diz, não arranjareis nenhum cozinheiro ruim, senhor, porque eu me incumbirei de verificar se eles sabem lamber os dedos. Capuleto diz, e de que modo conseguirás isso? Segundo criado diz, ora, senhor, o cozinheiro que não sabe lamber os dedos, não presta. Por isso, deixarei de trazer os que não souberem fazê-lo. Capuleto diz, está bem, vai logo. Sai o segundo criado. Vai faltar muita coisa, o tempo é curto. Quem saberá dizer-me se Julieta foi à cela do monge? Ama diz, foi, realmente. Capuleto diz, talvez ele lhe dê um bom conselho. É uma rapariguinha cabeçuda. Ama diz, ei lá contente, vem da confissão. Entra Julieta. Capuleto diz, então, cabeçudinha? Onde estiveste saracoteando? Julieta diz, onde aprendi, realmente, a arrepender-me do pecado grave de desobedecer a vossas ordens, tendo-me Frei Lourenço, esse santo homem, ordenado que viesse aqui prostrar-me para pedir perdão. Perdão vos peço. De hoje em diante sereis meu guia em tudo. Capuleto diz, ide chamar o conde, contai-lhe isso. Será firmado em laço amanhã cedo. Julieta diz, vi o conde na cela de Lourenço, tendo-lhe dado tudo o que é possível conceder dentro da área da modéstia. Capuleto diz, isso me alegra muito. Bem, levanta-te. Assim vai tudo bem. Vou ver o conde com a breca. Olá, maroto, vai buscá-lo. Deus louvado! Esse frade reverendo, toda a cidade o tem em grande estima. Julieta diz, quereis, ama, ir comigo até o meu quarto para escolhermos juntas os enfeites que mais próprios achardes para a festa? Senhora Capuleto diz, não, até quinta-feira há muito tempo. Capuleto diz, vai, ama, vai com ela. Nós iremos até a igreja amanhã. Saem Julieta e a ama. Senhora Capuleto diz, vão faltar provisões, e é quase noite. Capuleto diz, ó diabo. Vou mexer-me, e tudo, tudo, mulher, termina bem, posso afirmar-te. Vai ajudar Julieta nos enfeites. Deixem-me só, hoje não vou deitar-me. Por esta vez serei dona de casa. Olá, rapazes. Qual, saíram todos? Irei sozinho ver o conde Paris, para animá-lo para amanhã cedo. O coração por demais leve sinto desde que essa menina criou o juízo. Saem. Cena 3 o mesmo. Quarto de Julieta. Entram Julieta e a ama. Julieta diz, sim, estas são as peças mais bonitas. Mas, gentil ama, deixa-me esta noite, desejo ficar só, pois necessito de rezar muito, para que consiga fazer sorrir o céu para o meu lado, pois bem sabeis, tenho a alma atormentada e cheia de pecados. Entra senhora Capuleto. Senhora Capuleto diz, ocupada bastante, não? Necessitais de mim? Julieta diz, não, senhora, escolhemos, tão somente, quanto nos pareceu mais necessário para amanhã vestir na cerimônia. Assim, vos peço me deixeis sozinha, dormindo a ama esta noite em vosso quarto, pois sei que vos achais assoberbada de ocupações para esta festa súbita. Senhora Capuleto diz, boa noite, então. E tu, podes deitar-te, não temos precisão de teus serviços. Saem a senhora Capuleto e a ama. Julieta diz, adeus. Deus sabe quando nos veremos outra vez. Pelas veias me passeia um medo frio e lânguido, que quase deixa o calor da vida inteiriçado. Vou chamá-los de novo para darem-me coragem. Ama. Mas, por que vir cá? Precisarei representar sozinha meu terrível papel. Vamos, frasquinho. E se esta droga não fizer efeito? Terei de me casar amanhã cedo. Não, isto o impedirá. Fica aqui perto. Põe de lado um punhal. E se for o veneno que esse frade com astúcia me deu para matar-me, temendo o opróbrio que podia vir-lhe do casamento, por me haver casado com Romeu antes disso? Sinto medo. Contudo, quero crer, não o faria, pois como santo é tido há muito tempo. Não devo ter tão baixo pensamento. E se, depois de estar na sepultura, eu vier a despertar, sem que Romeu chegue para salvar-me? Oh caso horrível! Não ficarei asfixiada dentro da sepultura, cuja boca imunda não respira ar sadio, e, assim, morrendo sufocada sem vir o meu Romeu? Ou se eu viver, não será muito plausível que aquela imagem de negror e morte, associada ao pavor do próprio ponto um sepulcro, carneira onde há centenas de meus antepassados, onde se acha desde pouco Tebaldo ensanguentado, a decompor-se em seu sudário branco, onde, assim dizem, em determinadas horas da noite espíritos vagueiam. Ai, ai de mim! Pois não será possível que eu venha despertar antes do tempo. Aquele cheiro repugnante, os gritos que como das mandrágoras, ao serem arrancadas da terra, influem loucura em todos quantos porventura os ouvem. Ao despertar não ficarei de mente no meio desses medos pavorosos, pondo-me, louca, a remexer nos ossos de meus antepassados, e a puxar de seu lençol Tebaldo mutilado. Ou, tomada de fúria, com um osso de um dos meus bisavós, que irá servir-me de clava, não farei saltar meu cérebro desesperado. Oh, vede, o espírito parece de meu primo, que anda em busca de Romeu, que espetou seu pobre corpo na ponta do punhal. Para, Tebaldo. Romeu, aqui. Bebo isto por tua causa. Cai sobre o leito, para dentro das cortinas. Cena 4 mesmo. Sala da casa de Capuleto. Entram a senhora Capuleto e a ama. Senhora Capuleto diz, ama, toma estas chaves e nos traze mais temperos e cheiro. Ama diz, os pasteleiros querem marmelo e tâmara. Entra Capuleto. Capuleto diz, depressa. Mexam-se. Vamos. O segundo galo já cantou e o sinal de apagar fogo há muito já foi dado. São 3 horas. Cuida dos bolos, minha boa Angélica, sem poupar coisa alguma. Ama diz, ide, ide embora, metediço, o lençol está chamando. Por minha fé, assim ficais doente, por haverdes velado a noite toda. Capuleto diz, nem um pouquinho. Ora essa! Muitas noites já passei acordado por motivos bem menores, sem ter ficado doente. Senhora Capuleto diz, é certo, em vossa mocidade andáveis a caçar ratos, mas agora eu tomo sobre mim o trabalho de poupar-vos de tais caçadas. Saem a senhora Capuleto e a ama. Capuleto diz, ó ciúmes, ciúmes! Entram três ou quatro criados, com espetos, achas de lenha e cestos. Amigos, que levais aí dentro? Primeiro criado diz, coisas que o cozinheiro reclamou, senhor, não sei bem o que seja. Capuleto diz, pressa, pressa. Sai o primeiro criado e tu, maroto, traze lenha seca, Pedro pode indicar onde é o depósito. Segundo criado diz, tenho cabeça para achar a lenha, não vou incomodar para isso o Pedro. Sai. Capuleto diz, raios. Boa resposta. O sem vergonha tem gênio alegre, dará bom cepo. Por minha fé, já é dia, mais um pouco e o conde chegará mais os seus músicos. Foi o que ele que disse. Ouve-se música. Ei-lu. Já o ouço. Ama. Mulher. Estou chamando. Olá. Volta, ama. Vai acordar Julieta e prepará-la. Vou conversar com Paris. Toda pressa. Mais pressa nisso. O noivo já está pronto. Mais pressa, digo. Saem. Cena 5 mesmo. Quarto de Julieta. Entra ama. Ama diz, senhora, olá. Julieta. É quase certo que ainda esteja a dormir. É, ovelhinha. Então, senhora? Então? Que dorminhoca. Então, amor. Senhora. Estou chamando. Coraçãozinho. Noiva. Como? Muda. Agora desforrais a vossa parte, dormindo uma semana, mas garanto-vos que na noite que vem o conde Paris repouso não terá, porque repouso também não possais ter. Deus me perdoe. Santa Virgem, amém. Que sono calmo. Mas preciso acordá-la. Olá, senhora. Que o conde venha vos tirar da cama, e hei de vos espantar. Não falei certo? Como assim? Já vestistes toda a roupa, e outra vez a dormir? Vou despertá-la, senhora. Olá! Ó Deus! Socorro! A patroa está morta. Aqui! Socorro! Ó dia triste! Assim nunca eu nascesse. Acua vitai! Senhor! Senhora! Acudam! Entra senhora Capuleto! Senhora Capuleto diz, que barulheira é essa? Ama diz, ó dia triste. Senhora Capuleto diz, que aconteceu? Ama diz, olhai, senhora. Ó dia. Senhora Capuleto diz, ó minha única filha. Minha filha. Reanima-te, olha para mim, ou deixa-me morrer também contigo. Aqui. Socorro. Vai chamar gente. Entra Capuleto. Capuleto diz, que vergonha. Trazei Julieta logo, o noivo já chegou. Ama diz, está sem vida, morta, sem vida. Ó dia desgraçado. Senhora Capuleto diz, ó que dia. Morreu. Morreu. Morreu. Capuleto diz, deixai-me velar. Ó dor. Já está gelada. O sangue está parado, os membros, duros. Estes lábios e a vida há muito tempo separados já estão. A morte se acha sobre ela como geada muito precoce sobre a flor mais gentil de todo o campo. Ama diz, ó dia lamentável. Senhora Capuleto diz, ó tristeza. Capuleto diz: a morte que atirou de mim com o fito de fazer-me gemer, a língua me ata.